Paz do Senhor. Eu observo muito, dirigindo pelas ruas e andando pelos shoppings, restaurantes e igrejas, o comportamento das pessoas, e muitos limpam o nariz, outros mascam chiclete. E esses dois grupos, igualmente, eles buscam um lugar discreto para deixar, atirar ou colar aquela mercadoria indesejável. Normalmente eles usam a parte lateral da porta do carro, o tapete, debaixo do banco, ou abrem a janela e pim, caem quem cair, muitas vezes debaixo da mesa, debaixo da cadeira, debaixo da poltrona ou atrás da cabeceira da cama. Quando eu me lembro que fazia isso, às vezes eu ia lá e já tinha alguém passado e deixado a mercadoria. E não venha você me dizer que não sabe do que estou falando, porque você já fez ou faz parte desse clube. Mas com essa pesquisa, lembrei que o lugar mais sujo é a cruz de Cristo. Lá deixamos o nosso pecado. E quando lá coloquei o meu indesejável pecado, percebi que já alguns passaram por lá, como Abraão, Isaac e Jacó. Não existe outro lugar além da cruz de Cristo para deixarmos a nojeira do nosso pecado, pois o sangue de Jesus limpa nossa alma e coloca debaixo da poltrona, do trono de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.